Passaria do 2223, chame Recife, frequência 1288 e boa viagem. Vai chamar Recife 1288, passaria 2223 e se despede desse amável controle de Salvador e da competente auxiliar aí. Um bom dia, muito grato. Muito grato, um grande abraço. Bom dia, Papá Romeu, Papá Romeu Eco. Confirma, por gentileza, o pátio acústico da cola? Pátio 4. Decola da 17 mesmo ou prossegue para o 10? Decolar da... Ok, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Salvador Serra Bravo, Bravo Hotel, Belo Horizonte, decolagem nível 400, decolagem da 17, curva direita. Perfil de saída boa após Elefa. Upper Zulu 21, após conforme a rota do plano. Acena 5420 no transponder 199, decimal 35, controle. Decolagem Força Aérea 2733. Gente. Tá correto com o atendimento, já tem informação do PLB? 03, acionamento Type Decolagem 1998.95, a torre, o ajuste na 095, vamos ver. Papa Romeu, Papa Romeu Eco, prossiga. Já do acionamento, chame pro táxi. Papa Romeu, Papa Romeu Eco. É do 733, decolou 59, controle agora em 1935. Controle 1935, Força Aérea 2733. Controle Salvador, muito bom dia, Força Aérea 2733. Após a decolagem da 10, perfil da Conde. Força Aérea Brasileira 2733, este é o controle Salvador. Está em contato o radar, prossiga como autorizado. Câmbio. Afirmo. Prosseguiremos como autorizado, Força Aérea Brasileira 2733. Muito bom dia, comandante. Meu cordial, um grande abraço. Voo 649, chame Recife, a frequência 1251, no câmbio. 251, até a moto. Certo. Este é o controle Salvador. Ajuste do altímetro 1095. Algum inconveniente em encurtarmos a sua trajetória para pouso? Muito ao contrário, senhor. Quanto mais melhor. Ok, voo e pelo desça para 5 mil pés. E mais próximo encurtaremos um pouco mais. Um grande abraço. 5 mil pés, pelo braço. Retorna da plataforma, chama ingressando na zona de controle, o ajuste no 095, quantas pessoas a bordo? Solo Salvador, bom dia, azul 2796, informação Golf, autorização para João Pessoa, vou no 70, se possível. Alfa Romeo Eco 4-4, com 3 a bordo, 2 quantas de autonomia para o táxi. 70 autorizado para João Pessoa, decola da 10, grupo esquerdo, perfil da Conde, após o golpe 677, aciona 0273, o controle 19035, azul 2796. 2796, correto, a rota pronta na parte 3. Papá Romeo Eco, ali mantém, pensou no 7, reporte pronto. Controle, Salvador, assinei 6312, transfere. Senhor 6312 é o controle, ajuste agora na 015, desça para 6000, chega da margem. Na 015, 6000, chega da margem. Thank you. Papa Romeu, livre decolagem no 7, vento no 30 graus, 08, mais. Livre decolagem, 38, Papa Romeu Eco. Controle Salvador, Papa Romeu, Eco. Decolando, acionado 5420. Papa Romeu, Eco, este é o controle Salvador, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Ok, prosseguindo na subida, o Papa Romeu Eco. O 3304 está a 29 milhas ao norte, desça para 2.500 pés e voe direto Duna. 2.500, então 3304. Positivo, direto Duna. Duna, 304. Vai guardar mais 5 ou 7 milhas, senhor, devido à formação da Cruz Duna. Positivo, livre. Grato. Azul 9640, controle. Na escuta, colega. Deve Recife, 1288, boa viagem. 1288, meu colega. Só uma curiosidade, quanto tempo de controle? É um pouco mais de 3 décadas. E passamos, eu tô com 35. Me sinto como você, um privilegiado. Fazemos o que gostamos. Excelente trabalho e um final de semana maravilhoso. Muito grato, um grande abraço. Perfeito. De parabéns aí, um bom trabalho e bom pouso aí pra todo mundo. Valeu. Não foi entendido com você? O TAM 3304, aproando Duna. Positivo. Papá Romeu, Eco, voe direto a Lepa. Voar direto a Lepa, Papá Romeu, Eco. Oceano 6312, desça para 4000 sem restrições. Sem restrição, 6312. Positivo, Mike Aquário. Salvador, bom dia, Rio 9811, cruzando 250, autorizado 150, Delta Golf. Rio 9811 é o controle, ajuste 1095, desça para 5000 pés. Equipamento 1727. Afirmativo. É uma bela máquina. Voe direto para Itaco. Levando direto Itaco, 9811. 677, após prossegue conforme 5137, o transponder e o controle 119.35. Positivo, vai com Índia Nova. Torre 1-9-95, ajuste na 0-1-5. 1-0 milhas para Duna, autorizado IAL. 2 mil pés, autorizado IAL, 604. Ano 04, no PLB, Papa Tango, Oscar Juliette X-Ray. Sim, é Oscar Juliette X-Ray. Reporte pronto para o táxi. Meia mil na malha, estado no 0-1-5-2-1-9-9. Papá Romeu, Eco, chame Recife, frequência 1-2-8-2, câmbio. Recife 2-8-8, obrigado, bom dia. Boa. Oceano 6312, reduz agora para 220 nós, desça sem restrições para 2000 ILS autorizado. 0-1-5-2-0-9-5. Salvador, gol 1-0-9-5. 1-0-9-5, chamou? É, a cópia é nessa frequência, 1-2-1. Nessa aqui mesmo, tá pronto? Perfil de saída a boa após Elefa, perdulo 2-1 na aerovia, conforme. 5452-119.35 ao controle. Autorizado para conquista da 360, decola da pista 1-0, curva direita, saída a boa, Elefa, 5452-119.35 ao controle. Boa, 1-0-9-5. Está correto, já passa pronto para iniciar o puxo. Recordamento, 1-0-9-5. A 3304 estabeleceu contato visual com a cabeceira 1-0? Afirmo, totalmente visual com a cabeceira. Positivo. Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. 3895, então 3304. Doutor, pode confirmar a frequência da torre? Rio 9811, para 2500 pés. Ah, confirme para 911. Rio 9811, para 2500 pés. Foi direto Duna. Ok, para 2500, autorizado 2500, voando direto Duna 9819. Salvador, muito bom dia, Guardião 01. C1-1-8-9-5. 3304, livre pouso no 0, vento 14 graus, 0 meia dúzia de nós. Sente de pouso, então 3304. Guardião 01 prossiga para a torre. Bom dia, Guardião 01, acionado no país do MEP, é o 05. Direção policial em Vera Cruz, direciona a decolagem com Pronto, centro do tráfego, para pouso se autorizado, decola a partida 35, comandante César Ricardo. Se o guardião 01 ingresse na pista 17, faça táxi baixo, a baixa altura até a cabeceira 35, aguarda autorização para decolagem. Táxi baixa altura até a cabeceira 35, aguarda autorização para decolagem, guardião 01. Salvador, Papa Romeu, Mike Eco Oscar. Mike Eco Oscar, reporte na vertical do farol de Itapuã, informa helicóptero da Polícia Militar a um minuto para decolar da cabeceira 35. Reporte quando visual com o mesmo. Ok, vai manter na proa de Itapuã, quando visual com o helicóptero da Polícia, reportará o Oscar. E o 9819 está autorizado a aproximação em LR. 9819 vai chamar no glide, na, perdão, no localizador. Obrigado. Oscar Juliette X-Ray, ajuste no 0 no 5, reporte na interseção para ingresso no 6. Então 01, informação de tráfego, helicóptero na proa do farol de Itapuã, 500 pés, reporte quando visual com o mesmo. Reportará visual com helicóptero Itapuã. Mike Eco Oscar, mantém espera no farol de Itapuã, aguardando instruções para prosseguir. Vai manter o farol de Itapuã, Oscar. Guardião 01, no livre decolagem, o vento 130 graus 099. Livre decolagem, guardião 01. 01 no fora do solo. Guardião 01, no aguarde transferência. Reporte quando visual helicóptero na vertical do farol de Itapuã 500 pés. Visual com helicóptero em farol de Itapuã. Guardião 01, mantenha a litoral sul aguardando instruções para a transferência. Manterá a litoral sul aguardando transferência. Mike Eco Oscar, reporte visual com o helicóptero da Polícia Militar. Negativo visual, Oscar. Jorge, campo de versão 3, campo de versão 5, chegou. Jorge, Oceano 63, não deixa no 3304. Pode ser uma saída aprovada para o quarto apresentado? É da Eoli da Morte para sair. Solutão 3304 livrou. Bom dia, Tão 3304, via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa até Juliette, 3304. Confirmando a saída da Eoli, solo 4402. Afirma, tá pronto, tá pronto o cabo azul? Pronto, tá pronto. 4299, autorizado Campinas, nível 340, decolagem da 1 a 0, curva à direita. Perfil de saída da EL, Leda Motiva, intercepta peso 1 a 0, voo cubar, peso 1 a 6, após conforme a rota. 5454 é o transponder, 199, decimal 35, é o controle. Brasil 4299. Gente, é o 303-40, decola da 10, primeira cruzada direita, saída da Gael, Operizulu 1-0, lei da Motivã, e aí Operizulu 1-0, com base 5454, transponder 1-1935, azul, para apresentar. Viu pés e voe direto Duna, para aproximação ILS. Ok, descendo, você vê, pode parar. Timo, realize perna do vento pela direita, aguardando instruções para girar a base. Mike, Eco, Oscar. Posterior a Oxa, né? Mas já está iniciando o ano. O 981 pode continuar descido até 2000? Ah, positivo, 2000 pés autorizado. É, obrigado. Cheque o trem, chame a torre. Frequência 11895, Rio 9811. 1895, muito grato à cooperação. Bota. Mike Costa, só confirmando, tem condições de realizar, de agilizar na base? Tá agilizando então, vai limitar a cabeceira, Bota. Ok, Mike Costa. Oxalé 6312, fala 24, direito 1219. Direita 219, 6312. Torre Salvador, muito bom dia, 9891, tá a 2 milhas do Índia Serra. Gente, Rio 9811, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 9891 vai aguardar. 312, táxi autorizado via Alfa, chamante do Juliette. Via Alfa, professor Juliette, 312. Uno 99, 10 milhas para Duna, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado, ILS, câmara de habilitar o voo 2199. Pushback e acionamento na parte 3. Está autorizado, 1796, repasse o site. Ciente. À sua esquerda, helicóptero realizando pouso parado, cabeceira no 7, não vai interferir com sua aproximação. Obrigado, Lílio Pozo. Confirme novamente o vento, por favor. O vento no 20 graus, 08 nós, Rio 9811. 9811, Lílio Pozo, 910. Mike Eco Oscar, solo aos 26, frequência livre ao estacionar. Bom dia. Tudo bom. Sou Yankee Romeu Tango, aeronave da Polícia Militar, Guardião 01. Boa noite, Salvador, para Vera Cruz, pelo continente, está próximo do setor, mantendo 500 pés. E o 01 não recebeu? O helicóptero ficou para as notas 4 horas. Certo. Alô, Oxalé 6312, próximo a Juliette. Porção 3, via Juliette. Via Juliette, 30 porção 3. Positivo, frequência livre. É. Solo 9095, posição 5, pushback acionamento. Busca Juliette X-Ray, atente à possível esfera do Boeing 727 que pousou pista 190, após ter livre decolagem 17, o vento 16, 0 grau, 08 nós. Tiente 2199, cheque o trem, chame a sua, 11895. 95 graças, beijão. Força Aérea Brasileira 2733, controle. Aproxima-se de Conde, vamos encerrar o serviço radar. Chame Aracaju, 120.3, boa viagem para Natal. Não tem indicação da posição, estou com a TR que iniciou o pushback agora no PAD. 9, livre pouso, pista 10, vento 17, 0 grau, 0,612 de nós. Pouso livre não, 10, pouso 19. Sem restrições, cabelo. Sem restrições, o 060, Oscar Juliette aqui. Controle Yankee, o meu tango, agora seguindo novamente para a estação Pirajá. Positivo, livre. Agora. Plano visual no 25. O ideal seria sair no Axé inicialmente? Autorizado Serra Delta, Lima Golf, nível 125, decolagem da 7, curva direita, ingressando no corredor Axé, restrita a 1.000 pés, aguardando a liberação do controle, aciona 54-42-119.35, controle. Ideal de saída, por gentileza. Ok, 325. Autorizado, corredor forte, curva esquerda, zona 7. Restrita no meu pé, aguardando a liberação do controle. O transponder é o 5442, zona 3. Está correto com o TGMS da presente acionamento táxi, decolagem 1895, ajuste na 0, na 5, bom voo. Azul 2796 para o táxi, 46 a bordo, 3,50, alterna Recife. 2796, azul, livre táxi, como número 2, prosseguindo a retaguarda do Boeing da Gol, na saída do Pátio 3. Quando lá 1895, ajuste na 0, na 5. Bom voo. Ciente, seguindo como número 2, estamos visual com o voo e quando espera com a torre, o 2796. Obrigado, bom dia. Bom dia. 989 pode prosseguir, senhorita? Afirmo. Fique atento ao sinalizador. 989. Solo 9095 para o táxi, 3 horas de autonomia, alterna Galeão com 171 a bordo. 171, copiado. Em frente, direita via Índia, ponto de espera 1.895. O ajuste na 0.95, bom voo. Frente, direita, ponto de espera 295, 1.015, 1.095. Bom dia, Gol 2199. 2199, Gol e Alfa, chamando de Juliette. Alfa, Juliette, 2199. Voo 095, a linha de decola pista 10, vento no 70 graus 07 nós. A linha de decola pista 10, voo 095. Gol 2099, Juliette, portão 62. Juliette, 2099, chama o taxa. Autorizado, Sul 4299, chama o taxa. Autorizado, versão 4299. Salvador, Salvador, bom dia, Gol 90, 95, perfil Arbor. Gol 090 é o controle de Salvador, contato radar suba sem restrições. Ao passar 2000 pés, curva à direita, voe alerta, câmbio. Ao passar 2000, direita, alerta, sobe sem restrições, 1095. Controle, o Yankee, Romeu Tango. Yankee, Romeu Tango, prossiga. De Tirajás autorizado, segue para o litoral sul, para a Porra de Salvador. Ativo, iniciará o litoral para a Porra de Salvador, reporte através do Parque do Pituaçu, Yankee, Romeu Tango. Cruzando, reporte Pituaçu, Tango. Azul 2796, decolou 36, chama o controle 11935, bom voo. 935, bom dia. Salvador, bom dia. Azul 2796, decolou nessa escuta. Azul 2796, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Como autorizado, 2796. Patinho de ponto de espera 1095, vamos. Autorizado, da ponto de espera da 10, o 4 com ponto de espera 18. Papá Juliette Papá, livre da colagem pistola 7, vento no 70 graus, 05 nós. Bom dia, OTAN 3179, formação Golf, autorização Guarulhos. 179, Guarulhos autorizado, 330 ao nível, decolada 10, cima direita. Daiole da Monte vai sair depois do 10 até Taubaté, após conforme a rota do plano. 5464, 119, decimal 35, controle. Pode repetir a autorização, sempre acordado, tá? 3971. Livrando a entidade 28. Este, Papá Juliette Papá, curva na esquerda no forte. Reportará livrando o eixo da 10028, Papá Juliette Papá. Após Mótiva, upper do 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme a rota do plano. Aceno transponder 54. 64, 119, decimal 35, controle. Estimativa, TAM 3179, autorizado, Guarulhos, nível 320, da colisão 90, curva direita no perfil da Dael, Leda Montiva, superior do Lua 90, salva até Tango Bravo Eco, após via rota do plano 5464 e o controle 1935, TAM 3179, a ponte 190, chama na fala. Tá correto, tá aguardando. Tem pistola 0 azul, passa 2 a 0. Torres, Salvador, muito bom dia. O Papa Tango Yankee, Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, reporte na vertical do farol de Itapuã. Reporte na Tango. Papá Juliette Papá, livrando o eixo da 10028. Papá Juliette Papá, cliente, chame o controle 11935. Controle Salvador, muito bom dia. O Papá Romeu, Papá Juliette Papá. Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, este é o controle Salvador, meu cordial. O senhor pretende manter o corredor forte ou girar direto para o destino subindo sem restrições? Se possível, amigo, direto para o destino sem restrições. O Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Positivo, está autorizado, eu preciso do estimado para pouso. Gato, livre, autoriza a ascensão ao 125 também para o Papá Juliette, Papá? Positivo, sem restrições, preciso do estimado para pouso. Grato, em instante, Papá Juliette Papá. Azul 4299, livre da colagem, pistola 0, vento no 40 graus, 079. Autorizado, decolagem, pistola 0, azul 4200. Bianchi e Romeu Tango, confirma intenção de pouso. 45. 40. Ok, 1240, anotei. Paulo Paz 5, Yankee Romeu Tango. O vento no 40 graus, 06 dúzia de nós. Gente do vento, reporta Paz 5, Tango. Pois, bom dia, 0095. Boa. Azul 4299, decolou 43, chame o controle 1935. Bom. 1935, pô, Azul 42 na frase. Controle Azul 4299, cruza 1000, passa. Azul 4299, controle Salvador, contato radar, suba para o nível autorizado e após 2000, curve à direita e voe lenta. Câmbio. Autorizado, ascensão ao 340, após 2000 pés, voa lenta ao 4299. Papá Juliette, papá solicita um desvio à esquerda de 15 graus. Positivo, livre. Controle Salvador, é o Azul 2780, está mantendo nível 90. Azul 2780, o controle, ajuste no 096, pistão no 0, aguarde instruções. Guarda. Azul 2590, Salvador. Azul 2590, controle. Azul de Papá já retomando a proa do destino, proa 330. Positivo. Azul 2590, controle. Azul 2780. Prossiga. Eu tenho como falar com 2590 da companhia através da frequência da companhia? Onde está a comunicação, com um minutinho. Bom dia, é o Azul 2590. 2590, aciona identificação. Aponte ao destino Azul 2590. 2590, contato radar estabelecido a 49 milhas, desça para 3 mil pés, ajuste no 016, direto Duna para o ILS. As próximas operações no Terminal Salvador, sugiro que antes de 60 milhas entre em contato com esse controle. Eu vou lhe informar por quê. Porque a chegada aí via Pamole, e o nível que o senhor chega é altamente conflitante, tá bom? Azul 2780, caso o senhor tenha conseguido falar através da companhia com 2590, os nossos agradecimentos. Quando o senhor estiver pronto para a descida, eu vou autorizar a descida até 4 mil pés, ainda voando o mar, eu vou encurtar a sua trajetória, 2780. O senhor vai seguir o 2590, que já estabeleceu contato rádio com esse controle. Sim, tio 2780, dá para o ideal da descida já. Positivo, vamos descer para 4 mil pés, ainda voando mar e com ajuste no 0 no meio. Para 4 mil voando mar, 2780. Azul 2780, Rui Duna. Prodi Duna, o 2780, 5x4 mil. Tango Oscar, Juliette X-Ray Control. Aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço. Radar, chame Ilhéus, frequência 1201. 1201, boa. Boa. Azul 2590, solicita um pequeno desvio à direita. 15 minutos. Aberto, tem que dar formações. Positivo, livre. Obrigado. E a 3112, a gente dá o céu, autorização à escrita, 390. Dois, bom dia, informação é curso hotel, aguarda copa, será coordenado 390, prepare a PUCA. PUCA, aguardando, quem está o hotel? Azul 4299, chame Recife 1251. Recife 251, bom dia, 4299. Boa. Salvador, gol 1160, dando frente da informação hotel. Ou no 160, identificação, desça para 6000, ajuste no 016, chegada a malha. 6000 no 016, chegada a malha, autoriza o voo na ProDTAP? Autorizado. Vente voo no ITAP então, voo no 160. Bom dia, gol 2196. Confirma? Os 590, está agora 1,7 milhas para a Duna, desça para 2000, está autorizado ILS. 2000, autorizado ILS. Copa para Porto Seguro, número 2. Gente, na sua escuta. Azul 2780, o tráfego informado, aeronave da companhia, o voo 2590, está na sua posição de 1 hora, 12 milhas, está passando 7400, é descida para 2000 no rumo de Duna. Ele é o número 1, é o número 2. Ciente. Salvador, bom dia, Sam 3859. 3859, controle, meu cordial, desça para 8000, ajuste no 016, chegada bom. 8000, cordial, constante lá, bom, senhor? Positivo. Obrigado. Azul 2780, desça para 2000, bem. Para 2000, azul 2780. Decolagem da pista 1-0, curva à esquerda. Perfeito, saída Pulca, Jama, após Jama, Aracaju. Após Aracaju, prossiga conforme a rota do plano. Achando o transponder 5507, 119.35 é o controle. Thanks, decola, autorizado 390, decolada 1-0, curva à esquerda. Perfil Pulca, Jama, Aracaju, após o Globo 17. 5507-1193. Ah, tá, bota pronta. Obrigado. Positivo. Flô 2196, copia. 2196 na escuta. 2196 autorizado por seguro, nível 360. Decolagem da pista 1-0, curva à direita, perfil de saída da Euleda após Videv. Faz Videv prosseguir conforme a rota do plano, aciona transponder 5511-119.35, controle. Que autorizado por seguro nível 360, saída da 1-0, curva direita na Dael, Leda, Videv após conforme. 5511 e o controle é 11935, é gol 1196. Está correto, rapaz, é pronto para iniciar o push 2196. Certo. Gol 1160, desça sem restrições para 2000 pés, voe direto Duna para aproximação ILE. 7, descendo 2000 pés, 1016, mano Duna, gol 1160. Zero. Livre pouso, pista 1-0, vento no 50 graus, 09.